Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O processo de identificar a idade e o dimorfismo sexual do indivíduo na odontologia por muito tempo se baseou apenas nos exames imagiológicos. Mas atualmente, o uso da inteligência artificial e novas tecnologias estabeleceu um papel novo e diferencial. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre a estimativa de idade e a determinação do dimorfismo sexual com exames imaginológicos e o uso da inteligência artificial. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja bem-vindo de volta mais uma vez aqui ao Saúde é o Tema. Olá a todos e todas, muito bom dia. Obrigado, Isabel, por mais esse momento, né, essa conversa aqui no Saúde é o Tema. Também cumprimentar a professora Maria Luísa, a Natália aqui com a gente. Obrigado pela participação de todos. Estamos aqui à disposição. Convidamos também para a conversa a doutora em radiologia odontológica e professora da graduação e pós-graduação em odontologia da UFPE, Maria Luísa Pontual. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Também contamos com a presença da mestra e doutoranda da pós-graduação em odontologia da UFPE, Natália Borella. Seja bem-vinda também aqui, Natália, ao Saúde é o Tema. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês, principalmente com um dos professores que eu admiro tanto. Muito obrigada pelo convite, vai ser ótimo. E eu queria começar perguntando a vocês, eu acho que Luísa poderia começar e Daniel e Natália podem complementar, o que é que seria o dimorfismo sexual? O dimorfismo sexual, na verdade, é a determinação do sexo do indivíduo. E a gente vem trabalhando com isso há alguns anos, na determinação, inicialmente apenas com a utilização de exames de radiografias, exames radiográficos, tomográficos, e eis que a gente começou agora, a gente procurou o pessoal da engenharia da computação. No caso, nesse caso do dimorfismo, inicialmente foi o pessoal com a equipe do professor Francisco Madeiro, da UPE, e atualmente agora com a equipe do pessoal do SIM, né, do Centro de Informática da UFPE, utilizando panorâmicas. Natália, eu aproveito, antes de você também responder essa pergunta, para te perguntar, né, já que dimorfismo é a determinação do sexo, qual é a relação disso com a odontologia? Porque quando a gente pensa nisso, a gente geralmente pensa no acompanhamento natal. Aí eu queria que você relacionasse também com a odontologia. Então, eu acho que a grande chave do dimorfismo sexual é que a gente busca determinar o sexo dos indivíduos através de estruturas que não necessariamente são estruturas que determinam visualmente o sexo de um indivíduo. Por exemplo, eu posso utilizar ossos, que são comuns entre homens e mulheres, para determinar o sexo através dessas estruturas. Normalmente, esse exame sexual ele é feito através da genitália ou de órgãos que são exclusivamente femininos ou masculinos. E aí o dimorfismo ele surge justamente para tentar achar em órgãos característicos em comum em ambos os sexos uma determinação que diferencia esses indivíduos através de medidas ou através de formas ou através, inclusive, da dentição, que eu acho interessante justamente associá-los com a odontologia porque a gente utilizou, por exemplo, na pesquisa, o seio frontal, que é uma estrutura que fica nessa região frontal, né? E aí a gente utilizou medidas e formas do seio frontal para avaliar o sexo dos indivíduos. Outra pesquisa que também a professora Maria Luísa desenvolve é com mandíbulas. A gente faz através de medições da mandíbula para saber se tem uma diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres através das medidas dessa mandíbula. Então, a gente procura em órgãos que são comuns para ambos os sexos algum tipo de característica que, de alguma forma, diferencie eles sexualmente. Daniel? Bom, sobre esse assunto especificamente, né, essa pergunta, a Luísa e a Natália responderam muito bem, só reafirmando, né, que a odontologia, ela, porque você mesma perguntou, Isabel, a impressão que dá, né, que você fala de dismorfismo sexual, o que a odontologia tem a ver, né, a Natália respondeu muito bem, e eu vou ainda além, né, de uma questão mais ampla, que talvez a gente tenha oportunidade de discutir aqui ainda hoje, né, é a relação entre as áreas que aparentemente não tem nenhuma relação, né. Então, a professora Maria Luísa já disse, né, que trabalha muito fortemente com o Centro de Informática, então isso demonstra a transdisciplinaridade, que é super importante quando a gente fala em pesquisa, em ciência. Isso vai potencializar muito as respostas que a gente quer com as perguntas que a gente faz nos trabalhos. Então, quando a gente faz esses trabalhos em conjunto com áreas distintas, cada um dentro da sua especificidade, da sua contribuição, sem dúvida a gente consegue chegar a respostas muito mais robustas, né, muito mais consistentes e que, de fato, produzirão resultados muito mais efetivos para a área que se estuda, né, especificamente aqui que a gente está comentando, na identificação humana a partir de estruturas anatômicas, né, que estão presentes na face. A odontologia tem toda a relação com essa questão. E além da questão do dimorfismo, né, que vocês explicaram, no Saúde é o Tema, a gente está falando especificamente do dimorfismo sexual e da determinação da idade. Aí eu queria que tanto Maria Luísa quanto Natália falassem sobre isso, sobre determinação da idade, na odontologia também, né, e em questão com o dimorfismo sexual. Luísa, você pode começar? Posso, sim. Isabel, a determinação na odontologia, a odontologia forense, e ao mesmo tempo, assim, a gente tem uma correlação, existe uma correlação, né, de idade, principalmente em relação ao desenvolvimento dos dentes. Então, quando o paciente, ele apresenta a presença, né, de dentes descidos, então, e ao mesmo tempo, vai, né, ele vai desenvolvendo, vai apresentando os dentes descidos, depois vai apresentando aqueles dentes permanentes, aquela dentição mista. Então, existe uma correlação da idade cronológica com o desenvolvimento dentário, que a gente chama de idade dentária. E essa questão, existe também a importância de modificação desse desenvolvimento de acordo com as populações. Por exemplo, os africanos, eles apresentam um desenvolvimento mais acelerado dos dentes do que os japoneses e do que os alemães. E os alemães apresentam desenvolvimento mais acelerado do que os japoneses. Então, assim, nossa população, a população brasileira, é uma população que precisa ser bastante estudada, inclusive em relação às regiões. Porque, de acordo com as regiões, elas variam. Porque a gente, o brasileiro, é o resultado de uma miscigenação de diversas populações. Então, a gente não pode dizer que eu sou europeia. Não, a gente é brasileiro, que eu adivinho de uma miscigenação do indígena, do povo africano, do povo europeu. Então, isso vai variar de acordo com as regiões também, porque a nossa região, o Brasil, de acordo com as regiões, ela foi colonizada de forma diferente. Então, a gente sabe que a região sul foi colonizada mais pelos italianos, né? Teve essa vinda no século passado de italianos, de alemães, descendentes de alemães. E já aqui no Nordeste, a gente teve uma forte colonização africana e também do povo português. Então, isso tudo influencia no desenvolvimento, até, inclusive, a questão ambiental, de alimentação. Isso vai influenciar. Daí a importância da gente também estudar esse desenvolvimento do dentário de acordo com as regiões e também correlacionar com a idade do indivíduo. Isso de acordo com as regiões do Brasil. Atualmente, a gente está estudando o desenvolvimento dentário aqui no Nordeste e também no Sudeste, né, com a população do Sudeste. E isso, a gente está... Né, e essa questão também, por que a inteligência artificial no estudo? Porque a avaliação humana, ela precisa de treinamento, ela precisa da... Tem a questão da fadiga também, visual, do observador, pode variar de um observador para outro. Então, ferramentas computacionais de automatização, como a utilização de inteligências artificiais, dentre as quais a rede neural convolucional e a rede neural, que é essa convolucional, que ela vai, a partir de uma imagem, de uma radiografia panorâmica ou de uma tomografia, esse reconhecimento, o processamento dessa imagem e reconhecimento de padrões, ela vai ser treinada, que ela age como se fosse, são várias camadas de sinapse, camadas de nós, que tem a camada de entrada, as camadas ocultas e a camada de saída. A camada de saída, quando a gente conversa com o pessoal da computação, faz assim, qual seria a entrada? A entrada seria a imagem, né? Seria o desenvolvimento do dente, e a partir desse desenvolvimento do dente, vai haver um treinamento, um aprendizado de máquina, que a gente vai dizer, olha, essa radiografia panorâmica aqui é de uma criança de 10 anos, aí dá a imagem, a saída seria a idade. E a gente vai repetindo, e essa rede neural, ela vai aprendendo por si só, né? De acordo com esses estímulos, os neurônios artificiais dela. Ela vai acabando, ela vai aprendendo e vai dando a saída como? A idade. Então, a gente deu uma quantidade de treinamento, está treinando esses neurônios artificiais e elas já, inclusive, não só estão determinando a idade pela radiografia, por uma radiografia panorâmica, como também elas agora estão aprendendo a determinar o sexo. Então, elas transcenderam, né? Elas, inicialmente, a gente só estava pensando na idade e elas começaram a reconhecer padrões na radiografia panorâmica para também determinar o dimorfismo sexual, no caso. E a mesma coisa com as tomografias dos seios frontais. A gente dá as medidas, a gente ainda está na parte da avaliação, não, nessa rede neural ela não foi uma convolucional, ou seja, não tem tantas camadas. Então, ela não está reconhecendo ainda o padrão de imagem, a gente deu só as mensurações para ela, e ela já está determinando se é um sexo masculino ou feminino. Então, é interessante automatizar e transformar esse desenvolvimento em aplicativos para centros de ciência forense, para os dentistas, né, para isso. Para quem está nos ouvindo, e assim, antes da gente falar da questão da inteligência artificial, primeiramente eu vou pedir para a Natália explicar como é feito esse exame, para que a gente entenda por que a necessidade também de se automatizar. Mas a questão forense, podem até me corrigir, é que existe uma forma de identificar os corpos, assim, quem foi essa pessoa de que sexo, essa pessoa de que idade, pela arcada dentária, pelos ossos e afins. E aí, inclusive, a odontologia forense, ela é muito importante na identificação. E aí eu vou pedir que Natália lhe explique como é feito o exame imaginológico para que a gente parta para a inteligência artificial e falar da necessidade de automatização. Então, a gente utiliza, geralmente, quando a gente vai fazer essa identificação, exames de imagem, como a professora Maria Luísa bem falou. Existem duas questões que a gente precisa analisar. A gente pode fazer um exame que, de fato, identifique 100% se aquele indivíduo é realmente quem a gente suspeita que ele seja. E aí, para fazer esse tipo de exame, a gente vai pegar uma radiografia seja, um exame radiográfico, geralmente uma panorâmica dele, desse indivíduo antes de falecer, e depois que a gente acha os restos humanos, que geralmente esse tipo de exame ele é feito com desastres, em tipos de lesões que, de alguma forma, não permitam que a gente faça a identificação através dos métodos habituais, como a identificação por impressão digital, enfim, por visualização de conhecidos ou coisas do tipo. Então, depois que a gente acha esses restos mortais, a gente vai fazer uma tomada radiográfica desse indivíduo e vai comparar os exames anti-morte e pós-morte desse indivíduo para ver se, de fato, eles batem e se aquela pessoa é quem a gente estava suspeitando. E também tem o que a gente trabalha, que é a segunda parte da identificação, que é quando a gente identifica, mais ou menos, a idade desse indivíduo, que é quando a gente está construindo um perfil para a identificação daquela pessoa, que aí a gente vai utilizar métodos para avaliar a idade, para avaliar o sexo, para avaliar a estatura, enfim, diversos tipos de métodos forenses que a gente utiliza para sair tentando construir qual seria o perfil daquele indivíduo para ver quais são as chances dele bater com as suspeitas de quem ele seja de fato na vida. Então, esses exames que a gente faz através também de imagens radiológicas, eles são feitos através de radiografias panorâmicas, geralmente, ou de tomografias, e especificamente da idade dentária, a gente vai avaliar o grau de desenvolvimento dos dentes daquele indivíduo. Então, determinando através de... Tem diversas técnicas que a gente pode utilizar, isso já é um método utilizado com muita frequência na odontologia forense, é uma coisa estabelecida. Então, a gente, inclusive, na graduação, a gente estuda sobre isso, a gente vê esses métodos, e realmente a gente vai estudando e de acordo com o autor que inventou aquele método, geralmente tem uma classificação específica. E essa classificação específica, ela difere de método para método. Então, depende do método que você adotar para fazer essa investigação. E aí, através disso, a gente vai observando e calculando qual mais ou menos seria a idade daquele indivíduo. Então, basicamente, a importância desses métodos é para que a gente consiga construir esse perfil para conseguir construir uma identificação através das informações que a gente coletou, através da junção de vários outros métodos. Um para a idade cronológica, um para o sexo, um para a estatura e assim sucessivamente. Tem também métodos para a gente tentar avaliar de onde, de que região aquele indivíduo pode ser, através de características específicas do esqueleto, enfim, dentre outros. E aí agora eu vou voltar a minha pergunta para a Maria Luísa para que ela fale mais um pouquinho sobre a necessidade de implantação da inteligência artificial, né? Que ela já está se inserindo em diversos âmbitos da saúde, e no Saúde é o Tema a gente já conversou da inteligência artificial em cirurgia, já a implementação, e agora a gente traz a inteligência artificial em outra área, né, da odontologia forense, que ela explica um pouquinho qual foi a necessidade de colocar a inteligência artificial, além de que, claro, ela significa um avanço tecnológico. Quais foram exatamente as necessidades específicas de você implantar a inteligência artificial em exame imaginológico? Então, para se analisar, foi o que Natália falou, existem vários métodos, mas nem todos os profissionais, eles estão aptos a avaliar e fazer com que ele precisa anteriormente de um treinamento e fazer com que esse método ele seja eficaz de avaliação. Então, a rede neural, ela vem para isso, para fazer a vez do examinador que não está calibrado, no caso, treinado, né? E tornar mais fácil isso. E além do que, a rede neural, a inteligência artificial, ela tem superado, tem mostrado resultados melhores, mais promissores do que os próprios avaliadores, né? Tem uma... A gente chama de acurácia, tem uma maior acurácia. No caso do trabalho de seios, ela foi mais acurada do que uma avaliação de um examinador manual, de um método, de uma fórmula preditiva, que a gente chama de método manual, né, o método humano. E ela se torna mais fácil, mas para que ela seja mais aplicada, é necessário que a gente faça também os aplicativos. Não adianta eu fazer, eu desenvolvi uma rede, publiquei um trabalho, mas é necessário que se faça um aplicativo utilizando essa rede artificial, neural artificial. A gente também, do grupo de radiologia, vale salientar, que tem feito também a aplicação da inteligência artificial em outros campos, como avaliação de tratamento endodôntico, com a professora Andrea e a professora Flávia Pérez. Então, tem a inteligência artificial hoje em dia, ela está sendo bastante estudada, né, na avaliação, na odontologia. E nessa, na área forense, ainda existem poucos trabalhos, na verdade, da aplicação da inteligência artificial na área da odontologia forense. O crescimento de trabalhos na área da odontologia, aliás, da inteligência artificial na odontologia, realmente é exponencial. De alguns anos para cá, 2020 para cá, vem crescendo muito, né, essa avaliação, essa utilização da inteligência artificial. Natália, você gostaria de complementar? Eu gostaria só de complementar a professora Maria Luísa, no sentido de que a tecnologia, ela sempre vem, eu acho que a gente sempre vem para tentar ajudar a gente a otimizar o processo, né? Então, basicamente, a gente utiliza a tecnologia e inteligência artificial para otimizar não só a questão da velocidade com que esse processo ocorre, como para evitar também as falhas ou os erros humanos. Como a professora bem disse anteriormente, existe a fadiga ocular, que é quando a gente fica olhando aquela imagem repetidas vezes. Então, você vai cansando, o seu olho vai perdendo a capacidade de percepção de pequenos detalhes, que são muito importantes nessa questão da identificação dos detalhes. Então, realmente, a gente utiliza essa tecnologia para auxiliar o trabalho do cirurgião dentista, do perito lá no centro específico, para fazer esse trabalho. E quando a gente fala sobre identificação humana, a gente está geralmente tentando retratar um campo em que não há possibilidade de você utilizar métodos habituais. Então, já é um cenário muito escasso para a perícia. Então, já há uma dificuldade específica que a gente precisa transpassar para conseguir fazer o nosso trabalho. Então, a tecnologia, ela vem também justamente para auxiliar a gente. Se você parar para pensar no cenário de um desastre em massa, num acidente de avião, por exemplo, você não tem, até para você ir lá conseguir retirar os restos humanos, é difícil para a perícia. Então, por que não levar até aquele campo, por exemplo, um aparelho radiográfico para que você consiga obter essas imagens e rodar num software desenvolvido pela inteligência artificial para que você já saiba, a partir dali, mais ou menos, os dados que você está coletando. Então, realmente, a tecnologia ela vem para oferecer uma ajuda para que o profissional consiga manusear aquilo de uma maneira mais adequada, e ele não vá perdendo, né, dados e referência. Porque quando você, por exemplo, pega uma peça de um desastre desse e leva para um instituto de medicina legal, por exemplo, para começar a fazer essa perícia, você já perdeu muitos detalhes. Essas peças geralmente são restos ósseos, elas ficam friáveis, então elas quebram, você vai perdendo substância, às vezes precisam passar por determinados tipos de processo de lavagem, coisas do tipo. Então, tudo isso você vai fazendo e vai perdendo um pouco da, vamos dizer, originalidade daquela peça. Então, se eu consigo, através da inteligência e da tecnologia, levar esse serviço diretamente para o local onde eu estou fazendo aquela perícia, isso ajuda muito mais, e aí daria uma confiabilidade muito maior também para a identificação que você conseguiu estipular através dos seus métodos. Eu só queria falar uma coisinha. Lembrando que no acidente da Air France, a odontologia forense, na identificação dos corpos, ela teve uma grande importância, né, a ponto de utilizarem um equipamento panorâmico para fazer as radiografias panorâmicas dos restos, né, mortais, e inclusive assim, da face. E foi solicitado a vários dentistas a ficha odontológica, as imagens, daí a importância para os profissionais e pacientes guardarem os exames, seus exames imaginológicos também, não só por questão civil, mas também, né, questão de identificação no processo, espero que não tenha, mas é importante isso. E foi a odontologia forense, ela foi utilizada, né, para identificar, inclusive assim, foi solicitado o empréstimo mesmo, a utilização de um aparelho para isso, né, para identificar, auxiliar na identificação e comparar as imagens. Então, daí foi o que Natália falou, é importante, porque um processo desse, de desastre em massa, né, causa muita fadiga, muito, e o tempo é importante para isso, né, e você automatizar esse processo e também ter um, automatizar com uma inteligência artificial de grande acurácia, de grande eficácia, é importante, né, nesse processo. É, isso quando a gente está falando de grandes desastres em massa que tem uma grande visibilidade, né? Eu fiquei pensando agora, né, recentemente encontraram na reforma do Mercado São José um corpo, né? Na verdade, um esqueleto ali, e ninguém sabe como foi que essa pessoa, se ela morreu ali, se, o que é que aconteceu, e a odontologia forense, que de certa forma vai ter que lidar com ela, independentemente do tempo, não é? Sempre um dentista forense que vai lidar com esses casos, né? Isso, ajuda na identificação. Tem duas imagens anteriores, principalmente. Daniel, você queria comentar alguma coisa? Sobre essa questão específica, né, no caso em que se não... No caso específico, né, Isabel, que você comentou agora, de um corpo que se é um resto humano que se é, que se é encontrado, né, que se não tem ideia de quem seja, né, da história daquela pessoa, acho que no futuro, né, acho que isso sempre é vislumbrado por peritos, né, ou por quem trabalha com odontologia forense ou medicina forense, se estabelecer, né, um banco de dados, um banco de informações para que a inteligência artificial, né, essas redes neurais que são criadas, potencialize ainda mais, né, a efetividade, porque, e aí sim, nesses casos, essas redes neurais serão extremamente úteis porque ela otimizará muito o tempo, né, em que se coloca dentro de uma base de dados, os exames de imagem, vamos colocar aqui como exemplo o seio frontal, né, que foi um dos temas, uma das estruturas anatômicas avaliadas com o exame de imagem, e aí se faz o cruzamento, né, para ver de quem possivelmente seria aquele crânio, por exemplo, e aí se faz uma investigação, né, e a partir disso não só se pode estabelecer a identidade daquela pessoa, mas também investigações até para verificar se houve algum crime, né, ou alguma situação que precise investigação da justiça. Então, acho que as possibilidades, né, elas são imensas, elas são muito grandes, mas obviamente, como já foi comentado aqui, precisa muito da participação humana, né, da participação dos indivíduos, seja na documentação dessas informações, a documentação dos exames de imagem, né, como também na criação eventuais bancos de dados com essas imagens que podem ser bastante úteis em situações como essa. Aí, eu também queria saber que a gente primeiramente estava falando, o tema é a identificação de dimorfismo sexual, mas eu queria saber que nesses exames imaginológicos, eu acho que eu falei certo, imaginológicos com inteligência artificial e de inteligência artificial, também é possível encontrar outras características, como, por exemplo, doenças, outras questões relacionadas à estrutura do osso, que conseguem identificar melhor de quem, assim, a quem poderia pertencer, construir um perfil, no caso. Luísa. Sim, a gente tem alguns trabalhos já no PubMed, né? Então, existem alguns trabalhos publicados, mas na área da odontologia ainda está caminhando, está iniciando, né? Então, eles selecionam um tipo de alteração, alguma coisa, e estão começando. Porque o grande problema, Isabel, para a gente que trabalha com inteligência artificial, por incrível que pareça, é a lei de proteção de dados. Então, a gente está tendo muito trabalho assim, na liberação dessas imagens, problemas em liberação das imagens, porque para que a gente publique o trabalho, não adianta você... eu montei, treinei a rede neural e eu não poder publicar, também deixar disponível, eu treinei essa rede neural com essa amostra e não deixar disponível o meu banco de dados, de imagens, para que outro pesquisador, outra pessoa que queira usar essa rede neural, Porque ela não fica... você vai pegar a imagem e vai ter que treinar novamente, fazer o mesmo trabalho que eu fiz para que a aplique na amostra dela, entendeu? Então, tem que, a gente não só publica o trabalho, como tem que publicar também as imagens. E a gente está tendo muito problema. Quem trabalha com redes neurais convolucionais, está tendo muito trabalho e muito problema com isso, nessa liberação do banco de imagens. E também conseguir fazer um banco de imagens, porque de imagens radiográficas, tomográficas, porque as clínicas ficam com receio de nos fornecer essas imagens, porque elas têm medo de serem processadas pelos próprios pacientes, né? Porque descobriram a imagem dele, ou ele acha que, né, utilizou essa imagem para uma pesquisa. Então, esse é o grande problema atual para pesquisas nas áreas, né? Imagine, com idade, determinação da idade, identificação do dimorfismo é mais fácil. Mas no caso de lesões, então, como as lesões, algumas lesões, elas são raras na face, fica difícil a gente ter... montar um banco de imagens. Aí fica mesmo assim a divisão entre o exame da IA e assim também o olhar apurado, né, do cirurgião, dentista, do dentista forense, né? Aproveitando que você tocou nessa questão da proteção de dados, que é realmente uma questão que vai tocar no assunto da inteligência artificial como um todo e também em diversas outras áreas, conta um pouquinho para a gente, tanto você quanto Natália, de como é que é realizada academicamente essas pesquisas de inteligência artificial, do uso dela, no caso, nesse caso da identificação, do dimorfismo e a questão das imagens? Então, a gente teve que usar as imagens até 2018, foi uma forma que a gente conseguiu para poder publicar o banco de imagens, e a gente, na verdade, a gente pega uma imagem e fala, olha, aqui tem uma lesão, ou no caso da gente, né, do dimorfismo, esse paciente é do sexo feminino, então, no caso da panorâmica, do seio frontal, o que a gente fez? A gente mostrou, olha, esse paciente é de sexo feminino. Então, pegou várias, a grande parte da amostra, por exemplo, nos seios foram 800 imagens, não é isso, Natália? 800. Foram 1.000, mas a gente avaliou 800 treinou, e 800 foi para alimentar. Isso, a gente alimentou 800 imagens, aí disse assim, olha, nessas 800 imagens, a mensuração, aí foi passando as mensurações, né? Foram essas e foram do sexo masculino. Essas mensurações foram do sexo feminino. E com isso a rede foi treinada com 800. E depois a gente utilizou 200, uma amostra de 200, para o teste, para avaliar a rede. Então a gente primeiro treinou a rede aprendeu e depois pegou 200 e disse, ó, essas medidas aqui são o quê? Sexo masculino ou sexo feminino? A mesma coisa foi com a radiografia panorâmica, só que com a radiografia panorâmica, a gente já utilizou a convolucional, que ela tem essa capacidade de classificar e reconhecer esses padrões da imagem mesmo. Então, ela foi aprendendo. Ó, a gente utilizou 10 mil imagens, por exemplo, para o treinamento das imagens, e aí elas foram aprendendo, e com essas outras 2.000 imagens a gente utilizou para o teste, né? Então, com isso, a gente obteve um alto grau de determinação, mais de 90% de determinação, 95% de determinação correta do dimorfismo sexual, e de pacientes com 2 anos e meio até 90 anos, a gente foi possível determinar a idade com uma média absoluta do erro de 3 anos para mais ou 3 anos para menos. Então, isso é formidável, né? Até enquanto que quando a gente utilizou uma rede para pacientes mais jovens, foi de um ano de diferença só, de até 22 anos, né? Então, isso foi formidável, porque principalmente no caso, se faz muito na odontologia legal, Isabel, para a gente investigar a maioridade do paciente. Quantos anos tem? Uma vez a gente estava lá na radiologia e chegou um paciente de menor e foi encaminhado para a gente estimar a idade dele, né? Fazer uma radiografia e estimar a idade desse paciente. Então, muitas vezes até é solicitado até na própria universidade que a gente faça isso. Natália, quer comentar também sobre isso? Você como que também está pesquisando, né? Precisa ser incorporado. Então, Isabel, a única questão que eu acho válida a gente falar é que tudo isso é feito através da aprovação do Comitê de Ética. Então, assim, a gente começa uma pesquisa e para que tudo isso ocorra, a gente faz um pré-projeto e submete esse pré-projeto ao Comitê de Ética. E é nesse pré-projeto que entram essas questões da proteção de dados e tudo mais, porque a gente especifica minuciosamente tudo que a gente vai fazer e, inclusive, como a gente vai armazenar essas imagens. Então, para a professora Maria Luísa desenvolver essa pesquisa, ela precisa se comprometer com a universidade de que ela vai proteger esses dados e que isso aí, em hipótese alguma, vai ser vazado. Então, a gente já começa a pesquisa garantindo, tanto para a universidade quanto para a população, que a gente tem responsabilidade sobre aquilo e que a gente, de fato, vai proteger esses dados da melhor maneira possível. Eles só vão ser utilizados para fins científicos. Sim. Aí, depois disso, a gente executa essa pesquisa, quando a professora Maria Luísa bem especificou, explicou, e depois a gente parte para a parte da submissão. Essa questão da proteção de dados que ela falou e das dificuldades que a gente tem, geralmente são frente a essas revistas que a gente utiliza, porque elas não disponibilizam o banco de dados, porque justamente a lei não permite que fique disponível esses bancos de dados. Então, geralmente, a gente só tem, mais ou menos, como foi construída a rede. Só que, especificamente, eu já construí a minha rede. Então, o meu interesse não é único e exclusivamente na rede do outro. É que eu consiga ter o banco de dados dele para rodar na minha rede e aí ver se eu vou obter os mesmos resultados que a rede dele obteve. Para fins comparativos mesmo, para a gente ver numa melhor qualidade qual delas gerou um melhor resultado, numa maior acurácia do tipo. A gente precisa entender, basicamente, que tudo que a tecnologia envolve, a inteligência artificial, parte de um banco de dados. A inteligência artificial necessita ser alimentada por um banco de dados para ocorrer. O ChatGPT, tudo que está disponível hoje, foi alimentado, existe um banco de dados correspondente, e as informações que são tiradas e geradas por essa inteligência, elas são advindas desse banco de dados. Então, a partir do momento que você tem um entrave sobre a construção de um banco de dados, principalmente num país como o Brasil, que tem uma população tão mista, tão diferente e tão enorme, que a gente é um país muito grande. Então, quando você tem uma dificuldade de construção desse banco de dados, você tem uma dificuldade da pesquisa, porque você acaba tendo um resultado muito específico, como a professora falou anteriormente, para uma população muito específica. Então, o avanço tecnológico, ele de fato ocorreu na sociedade, mas ele ocorre de uma maneira muito acelerada. E eu acho que a humanidade, ela não é tão acelerada quanto a tecnologia, obviamente. Então, acontece que a gente tem uma disponibilidade de recursos e tecnológicos muito grandes e a gente conseguiria fazer coisas muito grandes com ele, mas a gente ainda tem muitos debates, não só por uma questão de proteção de dados, mas debates éticos, inclusive, sobre pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas, que ainda estão se desenvolvendo. Então, a velocidade com que esses debates ocorrem não é a mesma que o avanço tecnológico ocorre. Então, a gente, apesar de ter resultados muito, muito bons em relação às nossas pesquisas, a gente ainda fica um pouco preso em outros debates que ainda estão acontecendo. Não que eles não sejam necessários, é óbvio que eles são necessários e a gente precisa, de fato, ter todos eles e estipular realmente a proteção e tudo de uma maneira muito eticamente correta. Mas eles não são na mesma velocidade. Então, isso acaba dando uma certa lentidão nesse nosso processo para que a gente não consiga avançar tanto nos nossos resultados. Mas, obviamente, como eu disse, queria reafirmar, eles são realmente importantes. E eu acho que é importante também trazer esse tema da inteligência artificial, não só na odontologia, mas em outras áreas, porque também é uma forma da gente inserir a população nesses debates, para que a população saiba que hoje a gente está sendo exposto absolutamente tudo. Então, a gente compartilha os nossos dados em muitas plataformas sem nem saber, só dando um clique, dando o nosso CPF para fazer um cadastro numa loja. Você está cadastrando os seus dados ali, você está doando o seu dado ali, você aceita os termos de aplicativos sem nem saber que aquilo ali está consumindo o seu dado. Então, por que é que a gente não leva também esse debate sobre as pesquisas científicas? Se você já deixa com que a sociedade pegue esses dados para outros fins, geralmente comerciais, por que é que a pesquisa científica ainda anda tão lenta para adquirir esses dados dessas pessoas, já que a gente faz tudo de uma maneira muito correta, eu acho que com uma maior fiscalização do que esses outros dados que eles pegam de uma maneira muito discriminada. Então, realmente, é um debate importante que eu acho que a gente devia trazer e que a professora Meluísa bem disse, a gente tem muitas coisas proveitosas para oferecer à sociedade, mas acaba que fica um pouco presa nessa questão da construção do nosso banco de dados, que fica um pouco limitado. Foi ótimo você ter falado nisso, né, sobre essa questão dos debates e de levar a população, porque o debate ele não fica só sentado na pesquisa científica. Eu acho que a pesquisa científica é quem mais segue rigidamente a questão das legislações, né, porque, como você bem disse, se a gente aceita os termos de uso de um aplicativo, a gente está dando os dados que a gente também não sabe para onde eles serão usados, para que banco de dados ele vai, para que ele vai ser usado. A gente tem nossos dados à solta. E acho que muito dos medos da inteligência artificial vem não exatamente do Brasil, mas de outros países que não possuem uma legislação. Eu acho que é importante a gente frisar aqui que o Brasil ele já possui uma legislação de proteção de dados que está sendo assim, constantemente discutida. Outros países já não têm. Estão começando a pensar agora porque tem a inteligência artificial e existe aquele mito do perigo da inteligência artificial que está aí. E aí outros países, eles não têm essa legislação e, ok, agora a gente vai proteger porque tem gente que quer pegar esses dados para alimentar o banco de dados de inteligência artificial. Mas esses dados, eles já estão à solta. Já tem gente mexendo nesses dados há muito tempo. O Brasil já tem algumas leis de proteção de dados que, inclusive, permitem que a gente tenha nossos dados protegidos e que algumas redes sociais, por exemplo, usem tenho que responder à legislação do Estado com que eles têm dos nossos dados. Eles têm que responder, de certa forma, por isso que às vezes tem alguns embates entre a legislação daqui e as empresas lá de fora, né? Mas eu acho que é muito importante você ter tocado. E aproveitando que a gente está nessa questão de ética e inteligência artificial, como é que está essa discussão do uso da inteligência artificial nos campos de pesquisa de vocês? Assim, como vocês bem disseram, existe uma rigidez na pesquisa, tem que ter uma comissão de ética, vocês têm que explicar direitinho, mas existe uma concordância geral de que a inteligência artificial é algo a ser usado para otimizar os exames, a questão dos diagnósticos, ou ainda existe um pé atrás, como também muitas áreas também existem? A gente ainda está, a odontologia ainda está caminhando, né, na inteligência artificial, mas a gente já tem alguns trabalhos, até inclusive de reconhecimento de número de dentes, que vem, inclusive, facilitar a avaliação do exame radiográfico, a evitar que o radiologista erre. Né? Tem alguns exames na área, transcendendo agora, né? Pensando não só na odontologia, mas também na medicina, na detecção de câncer de mama, em mamografias, na detecção de calcificações em mamografia. A inteligência artificial, ela vem crescendo. Agora, o grande, se eu não me engano, assim, dificuldade é colocar isso, assim, a gente faz a pesquisa, mas é colocar isso para ser aplicado na clínica, na vida clínica, né? Porque de nada adianta, você faz um trabalho, você tem bons resultados, se esse trabalho ele não fica disponível para o público, para ser utilizado. Então, é nosso maior impasse agora, né, Natália, é transformar esses resultados em programa, para que fique disponível para a população, para o avaliador, para o examinador, para uma clínica, para centros de ciência forense, de medicina legal, para o IML, né? Esse, eu acho que é o grande desafio da gente, é transformar todos esses avanços, né, da inteligência artificial, fazer com que esses avanços eles se tornem aplicáveis, de fato, na vida clínica. Deixa eu só comentar um pouquinho, Isabel, nesse aspecto. Na comunidade científica, pelo menos na nossa área, né, vamos falar de uma área global, odontologia, a gente tem especialidades distintas, né? Sou patologista, Maria Luísa e Natália são radiologistas, são todos que fazem parte de uma área de áreas correlatas, né? A gente fala de diagnóstico oral. Mas à medida que mais trabalhos são feitos, mais pesquisas são feitas, mais dados são publicados, acho que mais gente vai aderindo, né? Ou vai, de fato, vendo que a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta extremamente útil nos processos que a gente faz, seja para o diagnóstico, seja para uma decisão de tratamento, né? Seja na identificação humana, como foi o assunto principal aqui hoje, o objetivo final. Né? Então, do início, eu diria que muitas pessoas eram céticas quanto a isso, e depois isso foi mudando à medida que os resultados, né, os dados foram sendo apresentados, e hoje eu vejo que a tendência, de fato, é investir fortemente, né, em inteligência artificial nas várias áreas da odontologia, para que a prática, né, para que as decisões, para que os processos que envolvem a prática da profissão sejam otimizados e sejam mais precisos, né? Então, isso que, de fato, é o objetivo final, que é a precisão que a gente procura quando se estuda inteligência, quando se quer aperfeiçoar a inteligência artificial, né? A precisão, seja na identificação humana, a precisão nos diagnósticos das doenças, a precisão no plano de tratamento, né? E aí sim a gente vai ter uma previsibilidade melhor e um prognóstico muitíssimo melhor das doenças que são tratadas por nós. E melhorando, inclusive, a qualidade de vida, né? Tanto do profissional como do paciente. A gente está chegando ao finalzinho do programa, aí eu vou pedir para que todos façam a fala final e aproveitando para dar para a população, para quem está escutando a gente, meios de pesquisar, assim, quais são os veículos que vocês acham interessantes, que abordam isso, onde é que a gente pode procurar para pesquisar e saber mais do uso da inteligência artificial na odontologia, na saúde como todo, para que vocês indiquem também, para que a gente consiga se informar melhor, combater a desinformação, né, que também tem muita desinformação em questão de tanto da lei de dados, quanto da própria IA e da saúde como todo, a gente enfrenta uma onda de desinformação. Eu vou começar com você, Luísa, aí depois a gente passa para a Natália e, por fim, Daniel. Eu sugiro, primeiramente, a gente que é pesquisador, pesquisar de forma... Qualquer pessoa pode acessar, né, o PubMed e pesquisar... redes neurais, redes convolucionais, neural networks, como em odontologia, dentistry, e ver o que que tem na área, ó, o health, saúde, e ver o que que a gente tem de redes, de inteligência artificial também, colocar e procurar, né, se informar de uma forma melhor, porque ela está acessível, é uma base de dados que está acessível a todos. Ou também tem outras plataformas, outras bases de dados, né, que tem o Embase, tem até o próprio Google, nos artigos, o Google Científico Escolar, que tem alguns artigos científicos também na área. Mas, assim, evitar ao máximo as redes sociais. A gente tem que procurar realmente onde existem pesquisas, né? Aquele, eu me lembro de Henry Cavill, que é aquele que fez o Super-Homem, o Bruxo, E quando indagaram, fizeram uma pergunta para ele, aí ele, onde foi que você viu isso? Né? E ele é um ator, não é nenhum pesquisador. E a moça fez, eu vi na Wikipedia. Ele, não acredito que você viu isso nesse lugar. Então, assim, é isso. A gente tem que procurar realmente locais, como você falou, evitando esses fake news, né? essas desinformações. Então, eu, hoje em dia, realmente, eu procuro locais, uma notícia qualquer, você viu, você soube disso, eu vou procurar em plataformas realmente de jornais, né, a questão tradicional mesmo, porque a gente realmente está numa fase difícil. E eu vi, realmente, como o Daniel falou, a inteligência artificial não veio para tomar o nosso trabalho, ela veio para melhorar a nossa qualidade de vida, né? A qualidade de vida do profissional, a qualidade de vida do paciente. Eu acredito muito que nós somos insubstituíveis como humanos, porque nós que estamos desenvolvendo uma máquina, para você desenvolver treinar uma rede, você precisa de um humano para isso. Então, eu não acredito que a inteligência artificial vá tomar, de fato. Né? Eu acredito que ela melhore a nossa qualidade de vida, né? E a eficácia nos trabalhos, no tratamento, a eficácia no diagnóstico e na estimativa da idade, no processo de identificação humana. É isso, Isabel, que eu tinha para passar para vocês. Obrigada, Luísa. A gente agradece aqui a sua participação no programa. Natália, eu peço agora que você faça a fala final. Isabel, foi um prazer, na verdade, estar aqui com dois professores, como eu disse, que eu admiro muito. Para mim, são uma grande referência nessa área, na odontologia. Realmente, a gente, na verdade, dando uma opinião bem pessoal, eu acho que a gente tem uma grande falha no nosso país em relação à veiculação de informações científicas. Eu acho que a comunidade científica ela tem uma falha muito grande, a gente não conseguiu ainda, de fato, se comunicar de uma maneira muito efetiva com a população, porque eu acho que tem uma questão da linguagem técnica, tem uma questão da restrição de busca desses dados, porque, como a professora disse, são ótimas plataformas, realmente, o que a gente mais busca são nesses locais, mas a gente não pode achar que, por exemplo, o meu tio vai conseguir acessar o PubMed e ler um artigo científico. Então, eu acho que a universidade ela precisa fortemente investir nessa questão de divulgação das informações científicas para a comunidade, aproveitar que os jovens hoje utilizam muitas redes sociais. Eu sei que a gente não tem que ter uma informação diretamente da rede social, mas eu sei que tudo começa no start, né? Tipo, numa entrevista que eu vi no Jornal Nacional, numa conversa que eu escutei na fila do banco. Então, essa veiculação precisa ser feita de uma maneira responsável, e eu acho que se a gente não começar a tomar as rédeas dessa veiculação de uma maneira coerente, a gente vai acabar continuando sendo bombardeado por informações falsas, informações enganosas, que tem um viés, basicamente, de enganar a população para, de alguma forma, se beneficiar disso. Então, eu realmente acho que, assim como essa rádio, que é a Rádio Paulo Freire, que tem a função de informar a população também, é importante que a gente invista nesse tipo de material, nesse tipo de plataforma, para que as pessoas consigam ter cada vez mais acesso a esse tipo de informação, para que elas consigam estar munidas de conhecimento, para conseguir viver a vida de uma maneira mais coerente e menos injusta. Acho que as injustiças poderiam reduzir um pouco a partir do conhecimento. Realmente, eu queria só mais agradecer mais uma vez, tanto o espaço como a oportunidade, dizer que foi um tempo de muita qualidade e muito crescimento profissional estar aqui com vocês e com você. Muito obrigada. A gente que te agradece, Natália. Realmente foi uma hora que dava para falar muito mais, mas é um espaço relativamente curto para que tenha se discutindo. Daniel? Bom, como mensagem final, eu só quero reiterar o que disseram agora a professora Maria Luísa e a Natália com relação à busca das informações, né? Não é fácil, não é simples a gente filtrar aquilo que de fato é verdade, né? O que é relevante, mas sempre ficar atento às fontes de informação. E agradecer mais uma vez aqui a participação no Saúde é o Tema, que é um espaço, como até a Natália disse agora, um espaço super importante para a gente divulgar as informações, divulgar as pesquisas que são feitas aqui dentro da universidade e tentar contribuir de alguma forma para esclarecimento da população de uma maneira geral, né, seja a população leiga, seja outros pesquisadores que queiram também estudar esse assunto, né, que é tão atual e que, de fato, vai mudar, né, já está mudando, né, vai mudar processos profissionais em várias áreas. Então, mais uma vez, agradecer, né, e dizer também que foi um prazer participar aqui com a professora Maria Luísa e com a Natália. Prazer. Mais uma vez aqui com você, Isabel, ancorando, né, o programa. Muito bom dia a todos. Obrigada, Daniel, assim, colaborador do Saúde é o Tema, já está aqui trazendo a odontologia para o espaço Saúde é o Tema, mais uma vez, com temas muito interessantes, convidados também muito interessantes. Eu acho que foi uma hora muito frutífera. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, e João Pedro Rodrigues, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, João Pedro Rodrigues de Jornalismo, na coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, edição de podcast, João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.